Eu sei que a realidade é foda. Para de dizer que tudo que você faz está escrito. Favela sem terra, uma criança pelada sentada na viela, a sequela daquele abandonado crescendo, que tem como vida um verdadeiro tormento. Sou rap, samba, futebol, aliança, aquele moleque afirma a esperança. No gueto, homem preto conceituado, onde chego sem problema a minha parte, faço a correria em prol da comunidade. Só quem viu é, tava lá e sabe, não tem paisagem na estreita viela. Papa légua pros canalhas, quero ver quem pega pensamento em movimento. Do hip hop, é eu, aquele mano lá da zona norte. Quer falar da periferia, tô aqui, sobrevivente de onde nasci, cresci. Sinto o cheiro, muda o vento, o clima, o tempo. Despertar só se for agora, esse é o momento. A brisa de luto, alma inquieta. Asa verde, os KGB, castor da favela. Sou a voz do mudo, a verdade no mundo. A favela é meu escudo, escola no escuro. Labirintos, temas, história da vida. Estudar, trabalhar, trutar, única saída. A realidade é foda. Para de dizer que tudo que você faz está escrito. Medo no gatilho. Mas o rap maluco não é só isso. Você quer ser sem ter o poder daqui, é outro proceder. Vem cá ver, chega aí. Na rima e na jar, noite e dia. É a ira, uma agressiva juventude. Sou mais tradição, mantendo sempre a virtude. Atitude, a que sim é cobrada. Vi enchente levar tudo numa imensa jorrada. Jornada longa, mas sobrevivi, da que vim. Eu sou a cara de tudo isso aí. Rua de trás da favela, codinome, microfone, neca. Não sou boneca e também não aceito trocadilho. Aí Joe, pra um bom entendedor, um pingo é livro. Escrito, foi só pra quem entendeu. No escuro, distúrbio lá fora o breu. Sou a moleca descobrindo a vida. Tenho as marcas da luta da vida. Eu sei que a realidade é foda. Para de dizer que tudo que você faz está escrito. Dedo no gatilho. Mas o rap maluco não é só isso. É o meu habitat, o ar. A forma que vivo, tudo é instável. Naquele olhar intranquilo, não há como prever o que será adiante. Só o sorriso amarelo está irradiante. Sou mais a humildade, cidade de madeira. Na contravenção, com os irmãos, sigo as avessas. Valeu a pena, o duro aprendizado. Joguei sem problema e que rolem os dados. Não me iludo, no meu mundo, minha verdade. Somos iguais, mas diferente a realidade. ZN sente, treme com o que a noite traz. Vacila, cochila, seu cachimbo cai, em nome da paz. Só a gente não viu, ainda é tempo. Corra que tudo está por um fio. Sou a voz, o encanto, o poder do som. A poesia que segue em evolução. O contraste em debate, as lendas da cidade. Não somos inimigos, mas aqui que faço parte. Ódio, rancor, mágoa, barriga vazia. No meio de tudo, sujo como anistia. Eu vi a ira, correndo por entre os becos. O desespero, chorando de joelho. Tenho sentimentos, sou o humano Joe, simplicidade, porque é assim que sou. A realidade é foda. Para de dizer que tudo que você faz está escrito. Medo no gatilho. Mas o rap maluco não é só isso. Eu sei que a realidade é foda. Para de dizer que tudo que você faz está escrito.